Blog Talk Radio. Começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Quero lembrar vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Metafísica e Estrutura do Ser. As aulas serão realizadas na casa da professora Margarita Nois, onde tem um auditório grande e onde também há vagas para hospedar até 21 alunos. Informações e inscrições com o misterioso senhor Eduí Ferro. Eduí com y.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041-3527-0987, 041-9974-4443 ou 041-9650-9671. Informações sobre visto americano estão na minha página www.olavodecarvalho.org. Também aqui me aviso que em Curitiba está sendo celebrada a Missa Tridentina todo domingo às 10 horas na Igreja da Ordem. Todo mundo sabe onde é a Igreja da Ordem em Curitiba. O meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu, está realizando no Cenáculo Arquidiocesano de Curitiba o curso Primeiras Leituras de Filosofia, com encontro sempre em quartas-feiras alternadas, das 19 às 22 horas. Nesse primeiro módulo serão estudados os livros Apologia de Sócrates, Fédon, a República e trecho de As Leis. Você pode se inscrever através do site http://luizgonzagadecarvalho.com, Luiz com Z e sem www, ou pelo e-mail leituras@lgcn.com.br. O Cenáculo Arquidiocesano fica na Rua Mateus Leme, número 1, anexo à Igreja da Ordem. Também queria aqui dar um aviso para vocês. O meu outro filho, Davi, que é um artista da marchetaria, uma arte dificílima, ele abriu o site dele, www.marchetariabrasil.com.br. Olha, se fosse coisa ruim, podia ser meu filho, minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, que eu não ia recomendar. Mas deem uma olhada lá, vocês vão ver cada coisa espetacular que esse cidadão está fazendo na marchetaria. www.marchetariabrasil.com.br. Muito bem. Então, aconteceu que o negócio da certidão do nascimento, de nascimento do Obama, que tentou abafar com a morte do Osama Bin Laden, piorou, o negócio piorou muito. Atualmente, assim, 50% dos republicanos, e pelo menos mais de 50% dos republicanos, e aproximadamente os 10% dos democratas, quer dizer, mais de metade do eleitorado, não acredita de maneira alguma na autenticidade desta porcaria que a Casa Branca publicou. A coisa mais espetacular é o seguinte, é uma coisa que foi descoberta pela turma do World Net Daily. Vocês lembram uma certidão falsa do Quênia, dizendo que ele nasceu no Quênia, que apareceu mais de um ano atrás, mais ou menos nessa mesma época do ano, alguém disse, né, o sujeito disse pelo eBay, que tinha uma certidão do Quênia, etc, etc, e no fim, bom, apareceu a certidão. E logo se verificou que a certidão era falsa, porque a assinatura da declarante, que era a avó, né, do referido, não conferia. Mas acontece que esta certidão falsa tinha uma série de anotações a lápis. com os números, um X marcado, e tudo isso reaparece igualzinho na certidão que a Casa Branca divulgou. Como é possível? Hã? Quer dizer que o sujeito que fez a falsa certidão do Quênia foi o mesmo que fez a certidão do Obama, que foi publicada pela Casa Branca. Mas a coisa é idêntica, não tem diferença nenhuma. Né? Agora, daí, o neto dele botou lá um investigador particular para investigar o caso, e o sujeito descobriu que o próprio Departamento de Saúde do Havaí fabricou três certidões de nascimento do Obama. Uma dizendo que nasceu no Quênia, outra dizendo que nasceu no hospital Capiolani e outra dizendo que nasceu num terceiro hospital. Então está aí explicado. Então tudo isso é absolutamente falso. Então este caso é a maior fraude que já se viu na história americana. E pior é o seguinte, que é uma fraude besta. Não é que nem aqueles esquemas complicadíssimos, né, que o Clinton inventava, que ninguém conseguia pegá-lo, que era um labirinto. Esta semana, o Robert Barr, que era o investigador que há anos está atrás do Clinton, né, tentando investigar os crimes do Clinton. A lista de crimes do Clinton é um negócio majestoso, tem até homicídio, você tem fraudes bilionárias, um negócio espetacular. E o Clinton, ele monta tudo isso, ele sempre consegue escapar, ele sempre inventa, né, ele sempre tem um esquema, ele criou a sua própria rede, a sua própria máfia, tá, né? Então, os crimes do Clinton são grandes e majestosos, né? E a rede de subterfúgios é ele mesmo que inventa, ele é um artista. Então, o Robert Barr, ele depois de anos tentando pegar o Clinton com a boca na botija, ele soltou essa frase maravilhosa. Ele disse que pegar o Clinton é como tentar pregar um peido na parede. Quer dizer que é um negócio metafísico, né? Não dá, né? Então, isso aí parece a definição do Jorge Luiz Borges, que definia a metafísica como é dois cegos, né, num quarto escuro tentando pegar um gato preto que não está lá. Né? Então, o negócio do Clinton é mais ou menos isso. Mas a coisa do Obama é exatamente o contrário. Quer dizer, os crimes são assim, ridículos, pueris, patentes. E cada vez que o sujeito abre a boca, ele se enrola mais. Então, o Obama, ele deve a sua sobrevivência não à sua habilidade. Ele, como criminoso, ele é um bandidinho sem frim, é um falsário. Mas o cara que falsificou o Social Security, falsificou o certidão de nascimento, falsificou o currículo universitário dizendo que tinha diploma de Colômbia, ele nunca teve em Colômbia, né? Quer dizer, o sujeito chega à presidência com uma história completamente, uma biografia completamente falsa. Quer dizer, é um bandidinho chinfrim, é um bosta, em toda a extensão do termo. Mas, justamente por isso, todo mundo corre para cobertar, porque o vexame é tão grande, que ninguém quer suportar uma coisa dessa. Quer dizer, os próprios adversários ficam com medo, falam, porra, né? E com que cara nós vamos mostrar isso para o mundo, que nós fomos feitos de trouxa por esse merda? Quer dizer, um bandidinho, né, ladrão de galinha, fez um país inteiro de trouxa, o país mais poderoso do mundo, com 300 milhões de habitantes, fez todo mundo trouxa. Como é que nós vamos confessar uma coisa dessa? Então, aquele negócio da mulher estuprada, né? E ela mesma acoberta o estuprador para não passar vergonha. Então, eles conseguiram criar esta síndrome. Aliás, eu acho que isso foi planejado, não pelo Barack Obama, mas pela turma lá dos Rockefeller, Soros, essa gente toda, né? Que são os donos dele. Então, eu acho que inventaram. Não, vamos fazer assim. É a teoria do crime improvável, o crime inverossímil. Você inventa um crime que é absurdo e faz o crime. Ninguém vai acreditar que você fez, porra. É? Então, até escrevi um artigo do Diário do Comércio que eu comparo com o Obama, é exatamente o contrário. Não é tentar pegar um peido na parede, é você tentar pregar um prego de verdade na parede, é a força de peidos. Entendeu? Quer dizer, não está a flatulência que chegue. O pessoal dos bursts está aí peidando faz 3 anos, né? E o negócio não entra, porra. Não entra, né? Você vira, esta semana a advogada Orly Tates foi na televisão e levou lá a prova de que o prova assim claríssima e irrefutável de que o Obama falsificou o cartão do Social Security. Fraude securitária é crime federal, quer dizer, ele vai para a cadeia exatamente, não tem perdão. Então, não apenas ele conseguiu um Social Security de um estado onde ele nunca morou, que é Connecticut, mas entrando no sistema de verificação do Social Security, aparece: este número jamais foi emitido. Hã? Então, é claro que o Social Security do Obama é falso. Agora, me diga uma coisa: se ele tivesse uma certidão de nascimento legítima, para que ele ia ter que falsificar o Social Security? Porque para você tirar o Social Security, você tem que levar lá a sua certidão de nascimento. E sai na mesma hora, é a coisa mais fácil. Assim, leva assim, 3 minutos, 3 minutos, tá certo? Você vai lá, entrega a sua certidão de nascimento, vai para sua casa, e daí o Social Security chega pelo correio, né? E, então, se ele tinha uma certidão de nascimento autêntica, quando ele tirou o Social Security, para que ele precisava fazer isso? Pior ainda, depois vem aparecendo coisa atrás de coisa, um negócio assim impressionante, né? Também saiu no WorldNet. O WorldNet dele está fazendo uma cobertura espetacular desse negócio, graças a duas pessoas. Primeiro, o Jerome Corsi, que já é um homem de idade, né? E que fica viajando, indo atrás dessa coisa faz anos, incansavelmente. E segundo, o Aaron Klein. O Aaron Klein é correspondente do WorldNet dele em Israel, mas ele descobre as coisas que se passam aqui. É impressionante, né? E daí descobriu que quando o Obama tinha 5 anos de idade, o próprio governo americano duvidou da autenticidade dos documentos dele. Estava pedindo uma extensão de visto para o pai dele, que era o Lolo Soetoro, que estava aí estudando, tinha um visto de estudante. A mulher pediu uma extensão de visto para o marido e daí botou lá os documentos da criança e o próprio governo americano falou: não, não, não, isso aqui não prova nada. No fim, acabaram engolindo o visto, né? Deram o visto para o cara. Também, veja, o governo do Quênia, né, começou a investigar o negócio e não descobriu nada, mas disse: olha, não achamos registro de papel nenhum, mas o papel pode ter sumido. Tem indício de que a coisa sumiu. Quer dizer, ninguém sabe mais o que fazer com esse sujeito, pô. É? Então, agora, o certo é o seguinte: isso não vai ficar assim. Porque essas coisas que eu estou contando para vocês, a Orly Tate foi lá no 9º Circuito de Apelações e contou tudo. Levou um monte de documento. E os 3 juízes, que são os mais esquerdistas do país, ouviram tudo quietinho. Né? E daí foram para casa pensar: agora como é que nós vamos sair dessa? Como é que vamos nos livrar dessa mulher? E veja, a Orly Tate estava mostrando a fraude do Social Security na televisão. O entrevistador tapou a boca dela. Quer dizer, a mulher leva uma prova inequívoca. E ele responde: a senhora é louca? Isso é teoria da conspiração? Pá, pá, pá. O que é isso? Quer dizer, a mera opinião vale mais do que um documento, do que a prova, né? É uma coisa de um cinismo. Então você vê que não se trata apenas de um viés, de um preconceito. Não, é uma coisa deliberada. Nós não vamos deixar que os fatos sejam divulgados. É um compromisso, assim, sagrado. Os caras têm um compromisso, um juramento de vida e morte. Fatos, não. Né? É o jornalismo. O pessoal pensa que jornalista gosta de notícia. Não, o jornalista odeia notícia. Nós não queremos notícia. Pelo amor de Deus, nós só queremos falar de besteira. Nós queremos, assim, publicar receita de bolo, né? Um novo formato dos biquíni, né? A intriga, porque é um casal, intriga de casalzinho gay. Queremos falar da filha da Sarah Palin, né? E é o chamado estado espetáculo, quer dizer, panis et circenses, né? Pão e circo para fazer todo mundo de idiota. Antigamente a gente usava essas figuras de linguagem porque de vez em quando a sociedade assumia esse aspecto. Mas não, agora é permanente, né, sério, e é estrutural. Estrutural. Não tem mais jeito. Quer dizer, a mídia internacional se transformou numa organização criminosa. Agora, aqui, o pessoal do Ternuma me manda aqui um comunicado de que aquele negócio da área indígena lá de Raposa Serra do Sol, né, aquilo causou um prejuízo monstro para milhares de brasileiros que estavam lá trabalhando. Ninguém recebeu um puto de um tostão. E aqui o assunto está sendo muito discutido dentro da maçonaria brasileira, né? E eu acho que isso é importante, porque a maçonaria sempre teve um papel importante na história brasileira, né? E vocês não tenham dúvidas de que muitos dos conflitos da história nacional nascem dentro da maçonaria. É um maçom brigando com o outro, porque a história de você pensar que o poder secreto, né? Você tem uma organização secreta que controla tudo. Não, a maçonaria não controla nem ela mesma. Lá é que é o saco de gato, lá é que começa a confusão, você está entendendo? Começa a briga. Ou seja, a própria proclamação da República, o que, que foi? Foi uma briga entre maçons, de uma ala monarquista e uma ala republicana, né? E agora também, nesse negócio da Raposa Serra do Sol, tem maçom metido nisso e tem outros maçons descendo o cacete e denunciando, né? Então, eu espero que isto seja mais divulgado para o bem do país. Agora, esta semana também veio esse negócio, eu não preciso nem comentar, esse negócio do Supremo Tribunal Federal, né, aprovar casamento gay. Você vê, essa é a técnica legislativa moderna adotada há 20 anos em todas as nações do mundo. Não se legisla mais, você passa à margem do processo legislativo, porque o processo legislativo está sob algum controle da população, ainda que um controle tênue, vago e remoto, que de 4 em 4 anos você vai lá e vota no desgraçado, pelo menos tem algum controle. Mas decretos administrativos, portarias ministeriais e decisões de tribunais não estão ao alcance da população. A população não pode fazer nada. Então, muito melhor do que você baixar uma lei é você soltar uma portaria, você soltar um decreto ministerial, você soltar uma sentença judicial, e daí você impõe para a população tudo o que você quer contra a vontade explícita da população. Agora está aí de novo esse seu, né, esse pessoal do Vander. Enquanto a questão do casamento gay está sendo discutida no Congresso, vem o Supremo Tribunal Federal pelas costas da população e aprova o negócio. Então, e que é isso? Esses juízes estão legislando agora? Ora, eu acho que tem que demitir os 9 e pôr os 9 na cadeia por causa disso. Por quê? Eles estão agindo contra a Constituição, contra a vontade expressa da população, que a maioria é 70% contra, 60-70% contra isso aí, tá certo? E eles não têm autoridade nenhuma para legislar. Você vira, juiz não inventa lei, meu Deus do céu. O juiz não pode tornar permitido o que é proibido e nem proibido o que é permitido pela lei. Então, o que que estão fazendo esses 9 vagabundos? Olha aqui, de hoje eu faço um juramento para vocês. Eu nunca mais vou respeitar nem acatar nenhuma decisão deste puteiro chamado STF. Que isso aí é escritório de advocacia do PT. E não vem dizer que eu tenho que chamar os caras de excelência. Excelência o caralho, vocês só são excelentes na malandragem, na mentira, na sacanagem. Vocês não são nada, vocês são uns bosta. Então, para mim, perante a minha consciência moral, vocês não têm mais autoridade nenhuma para sentenciar sobre nada, é? E se vocês, né, ainda quiserem me mandar na cadeia, eu digo, ó, na cadeia eu estarei em melhor companhia do que perto de vocês. Como é que a gente pode discutir isso aí educadamente? Mas não é questão de educação, é questão de imediatamente. Quem pode destituir os juízes do Supremo Tribunal Federal? Só o Senado. O Senado já está tudo comprado. Então, você vê que o desrespeito flagrante às leis se tornou também estrutural no Brasil. O PT criou o seu... Eu disse, com 20 anos de antecedência, eu disse isso. Este era o plano do PT: se sobrepor ao sistema, se sobrepor à Constituição, às leis, às instituições todas, e remanejar o país como bem entendesse, por meios sempre ilícitos, sempre ilegais, sempre conspiratórios, sempre agindo como bandidos na calada da noite, como esses 9 bandidos do STF. Né? Então, eles têm feito isso e todo mundo recua para fingir que as instituições estão bem. É, também é o mesmo problema aqui que tem com o Barack Obama, é o medo do vexame. Né? Você veja, o que aconteceu esta semana também, né, que o partido Dem, como eu sempre disse que ia acontecer, está se desfazendo. Ele está se desfazendo realmente como um peido, né? É um peido que se dissolve no ar. Né? Então, enquanto o poder do PT está cada vez mais sólido, cada vez mais bem escorado na proteção de tudo quanto é, é jornalista, intelectual, formador de opinião, etc., etc., a chamada direita brasileira está se desfazendo. Eu sempre disse que isso ia acontecer. Ao longo de 20 anos, eu adverti essa gente. Pessoal, eu usava os fóruns da liberdade para isso. Olha, não é, como diria o Lula, não é para me gambar. Não é para me gambar. Né? Mas, das 2.000 pessoas que assistiu o Fórum da Liberdade, 1.800 iam lá para ouvir um só conferencista. Este que vos fala. Né? E quando entrava os outros conferencistas, estava todo mundo dormindo. Quando eu entrava aí, a plateia inteira começava a aplaudir e gritar. Né? Porque era o único sujeito que dizia alguma coisa com substância. Os outros chegaram lá com aquele negócio de doutrinas liberais, a defesa da economia de mercado, probleminhas técnicos secundários. Tal. Nunca falavam de Foro de São Paulo, nunca falavam de Farc, nunca falavam da aliança PT-Farc, nunca falava da aliança do PT com narco-guerrilha e com ligação com PCC e Comando Vermelho. Nunca falavam disto. E, sobretudo, só discutiam as coisas no plano teórico, plano das ideias. Nunca sentavam e diziam, não, vamos fazer uma estratégia para quebrar as pernas desses caras. No máximo, fazer uma concorrência eleitoral. Ora, se você está perante um partido revolucionário que está se apossando, não do governo, mas do Estado, né? Então, reagir eleitoralmente não faz sentido, porque você está tentando lutar dentro do sistema contra alguém que vem de fora do sistema para esmagá-lo e quebrá-lo. Então, é uma luta totalmente desigual, mas o pessoal não queria ver o tamanho da piroca, você está entendendo? Né? Eles olhavam para trás, viam que era piroca de rinoceronte, né? E diziam, não, isso aí não é nada, isso é a poltrona onde eu estou sentando, né? Está tão confortável, né? Está molinho. Então, era aquela reação de burguês viado, você está entendendo? Quer dizer, era viadagem burguesa. É, é aqueles caras, assim, quando me convidavam para esses encontros, né, então, me botavam lá num hotel de 5 estrelas, né, me davam para comer do bom e do melhor, e eu dizia, não façam isso, economizem dinheiro, dinheiro não é para ser jogado fora. Vocês não podem, assim... Ah, por exemplo, quando você queria falar com um cara desses, da direita brasileira, ele dizia, ah, então você vem almoçar na minha casa daqui 6 meses? E, porra, o pessoal do PT está o tempo todo, o pessoal da esquerda está o tempo todo, né, viajando, trabalhando, se esforçando, e esses caras, assim, pensando no seu conforto em primeiro lugar, falar assim, não dá, porra. Né? Então, isso aí... Era que nem uma tropa da PM batendo em 5 travecos na rua, porra. Era um negócio absolutamente desigual. E os caras não queriam se fortalecer, eles não queriam ser homem de jeito nenhum. Esse horror de ser homem, horror, horror, horror. Eles tinham que dar aquela cota de viadagem obrigatória para não ofender o adversário. Então, o senhor Bornhausen agora renunciou à presidência e foi embora para casa. Né? Olha, eu não sei se ele deveria, 20 anos atrás, ter ido embora para casa ou ter tomado jeito. Mas uma das duas coisas ele deveria ter feito. Né? Então, você vê, por exemplo, eu dizia, nenhuma direita progredirá no Brasil se não estiver ligada intimamente às Forças Armadas. Por quê? Porque o PT e a esquerda sabem disso. O PT... A turma da esquerda, os comunistas, tomaram de assalto a Escola Superior de Guerra e estão fazendo a cabeça dos milicos há 20 anos. Então eu falava para a turma liberal, falava, não, vocês têm que entrar no diálogo com os militares, isso aí não é possível, né? Eu estava lá falando isso quando aparece o presidente do Instituto Liberal, o professor Olga Guilherme, já falecido, era um amigo meu. Mas eu estava lá tentando atrair, né, um encontro de liberais e militares, o homem sobe lá na tribuna do Fórum da Liberdade e diz: as Forças Armadas têm que ser extintas. Daí, vocês sabem que o que, que eu falei, pensei nessa hora. Essa, é aquela frase célebre: cagou. Foi o que eu pensei no momento. E, de fato, cagou. Então, o suicídio da direita brasileira começa ali. Agora, vocês, por exemplo, vocês veem, eu sou um analista estratégico, eu que entendo essas coisas, estudo isso há 40 anos, meu Deus do céu. Então, eu chego lá, faço análise estratégica, mostro o que está acontecendo e mostro mais ou menos o que dá para fazer. E os caras pegam o tapa ouvido porque eles não querem ouvir, vocês querem ouvir propaganda. É? Quer dizer, o intelectual para essa gente é apenas um propagandista para dizer o que eles pensam. Se eu chegar lá, aquele ricaço, né, e contrata uns meninos aí para propagar as ideias deles. Fala: mas eu não posso propagar a sua ideia, meu filho, você não tem ideia nenhuma, você tem merda na cabeça, eu estou aqui para te ensinar. Olha aqui, ô Bornhauser, eu não estou aí para fazer propaganda das suas ideias, propaganda do seu partido, né, que no tempo que era PFL, veio um cara do PFL me oferecer dinheiro para escrever artigo a favor do seu partido. Eu mandei tomar no cu, evidentemente. Não nesses termos, né? Educadamente, né? Eu mandei, né, que ele introduzisse algo no seu orifício retrofuricular, como dizia o Agamenon Mendes Pedreiro, o maior pensador que o Brasil já teve, né? Era o único colunista sério que tinha no Globo, né? Então, quer dizer, vocês querem meninos que escrevam coisas, escrevam escritos de propaganda para vocês. Agora, a esquerda, meu filho, sempre tratou os intelectuais com outra... Entendeu que intelectual é para analisar a situação, é para fazer análise estratégica, para fazer análise de conjuntura toda semana. É? E eles têm lá centenas de intelectuais para isso. Agora, quando aparece um capacitado a fazer isso, um único que tinha entre os conservadores, liberais brasileiros, os caras, né, empinam o narizinho e vão lá, né, prestar atenção no Rodrigo Constantino. Meu Deus do céu! Fala, então tá fudido mesmo. Acabou. Eu disse que ia acabar, acabou. Olha, procura os meus artigos do Tempo do Jornal da Tarde. É? Tem um artigo que eu publiquei, sei lá, quase 10 anos, chamado Assunto Encerrado. Assunto Encerrado. Quando o PT subiu ao governo a primeira vez, eu falei: acabou. Porque eu estudei os documentos do PT, não é questão de opinião, eu não estou dizendo o que eu acho que eles iam, o que eles vão fazer. Eu estou contando o que eles dizem que vão fazer, porra. Quando você, o sujeito diz que vai fazer, né? O sujeito entra na sua casa, fala assim: olha, eu vou comer a sua mulher. Né? Daí você, que rapaz engraçadinho, né? Que simpatia e tal. Né? Daí o sujeito começa a baixar as calças, porra, né? E você ainda fazendo de conta que não vê. Daqui a pouco tá lá os dois na cama, tá certo? E você ainda, né, acreditando na sua visão rósea do universo e querendo dialogar com o sujeito. Daí você chega lá e fala: olha, eu não concordo muito com o que você está fazendo, né? E, porra, onde é que termina isso, porra, né? Então, termina assim, na privada, no esgoto. Então, vocês se jogaram a si próprios na lata de lixo da história, né? Porque não quiseram me ouvir. Fica prestando atenção aí, sei lá, Arnaldo Jabor, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, no Brasil só acredita em beletrista, né? É o que eles querem, é o sujeito que fala bonito. Não é quem tem conhecimento da coisa, não. É que fala bonito, fala coisas agradáveis. O brasileiro é um povo... Isso já dizia, é o velho diagnóstico do Dr. Meira Pena, esse maior psicólogo social que o Brasil já teve. Ele diz assim: o Brasil é um brasileiro, é um povo lúdico. Ele entende tudo na brincadeira. Então ele não acredita que ele morre, né? Ele não acredita que algo de ruim possa acontecer, e depois que acontecer, ele inventa uma historinha, tá certo? Né? Pra dizer: pra aliviar, né, retroativamente a situação. Então, quer dizer, vocês estão obtendo o que vocês pediram. Então, você verá, chegou a situação em que esse promotor do Rio Grande do Sul, né, que entrou lá com o processo contra o Lula, informando as pessoas, olha, se a gente não conseguir pegar o Lula, também não pega o Zé Dirceu. Quer dizer, no caso do Zé Dirceu, já está aprovado. Né? E agora você tem todas as provas de que o Lula era o chefe do Mensalão, como dizia o Ivo Patara no livro O Chefe, porra. Hein? Agora, todo mundo querendo enfeitar, dizendo, não, não pode ser. Eu lembro que uma vez no clube militar, me aparece um sujeito lá dizendo assim, não, o Lula mudou, o Lula está até ficando bonito. Era um homem de 70 anos. Que é isso? Falei, mas já passou o tempo de viadagem, meu filho. Viadagem é para moleque, você está lá de 15 anos de idade, né? Se tranca com os outros lá no banheiro e faz lá as suas putarias. Mas você é aos 70 anos, porra! O que é isto, meu Deus do céu? Vamos parar de frescura, né? Então ninguém quer ver. E daí aparece o Zé Dirceu dizendo que ele admite ser presidente da República. Você vê, mas quanta bondade, Zé Dirceu, mas a sua generosidade é uma coisa assim que me comove. Quer dizer que você faria sacrifício de ser presidente do Brasil. Puta vida, né? Agora, eu já disse mil vezes, o Zé Dirceu, ele diz para as pessoas que ele é ex-agente secreto cubano. O que é ex-agente secreto cubano? Já viu alguém sair do serviço secreto cubano que não seja num caixão? Hã? Então, vamos fazer a campanha, assim como fizeram aqui a campanha, cadê a certidão de nascimento? Nós temos que no Brasil fazer. Zé Dirceu, cadê a certidão de baixa do serviço secreto militar cubano? Cadê? Hã? Porque serviço secreto militar, você não sai da instituição militar dizendo, ah, tchau, vou pra casa. Não, você tem que dar baixa, porra. Então, cadê? Não, Zé Dirceu não é ex-agente secreto cubano. Ele é agente do serviço secreto militar cubano agora. E como tal, ele foi lá, né, presidiu um partido, foi no Congresso e ficava roubando enquanto acusava os outros. O Zé Dirceu foi o maior acusador, o maior denunciador de corrupção da história brasileira. Durante aquela CPI do ano 93, ele brilhava lá acusando os outros de tudo quanto é coisa, era o mais violento. Ele e o Aloysio Mercadante, né? Aliás, uma vez eu estava contando lá no Escola de Estado Maior do Exército, eu estava lá contando em que circunstâncias eu conhecera o Aloysio Mercadante. Conheci o Aloysio Mercadante na casa do meu falecido amigo Zé Carlos Graça Wagner. E o Zé Carlos Graça Wagner tinha lá, né, um hotel fazenda. E apareceu o Aloysio Mercadante querendo alugar o hotel fazenda inteiro para ele fazer um rally. Quer dizer, ele sempre tem mania de velocidade, ele não se contentou de matar o amigo dele, o Travasso, num acidente, estava lá 180 km por hora, bateu no outro carro e pronto, morreu o amigo dele. E decorreu os 30 anos, ele ainda não tinha aprendido nada. Estava lá querendo alugar um hotel fazenda inteiro, tá certo? Torrar dinheiro à toa para fazer um rally, para se divertir com o brinquedo mortal. Eu olhei aquilo e falei, mas isso aí é um moleque, é um total irresponsável. Ele tem 6 anos de idade mental. Esse cara não pode ser deputado nem senador de por nenhuma. Tá certo? Eu não daria um posto de gasolina para um sujeito desse tomar conta. Daí eu estava contando essa história no Escola de Comando de Estado Maior e levanta lá um coronel que era, por coincidência, irmão do Aloysio Mercadante. E disse, o senhor está dizendo que o meu irmão é corrupto? Eu digo, não, só estou dizendo que ele é um moleque irresponsável. Ah, porque sei que eu e o coronel quase nos pegamos, os caras tiveram que segurar nós lá nesse colo comum. Foi um vexame federal. É. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Sabe, lá seria um prazer dar umas porradas no coronel dentro da Escola de Comando do Estado Maior. Eu iria pra cadeia, mas os caras não deixaram ele segurar nós. Alô, tem alguém na linha aí? Quem é? Epa! É um mudinho. Peraí, tem mais gente aí. Olavo? Eu? É, aqui quem tá falando é o Otávio de Itajubá, Minas Gerais. Tudo bem? Otávio, tudo bem? Tudo bem? Olavo, eu queria saber sobre o Michael Moore, aquele cineasta. Eu queria saber se ele trabalha para a nova ordem mundial, para os globalistas. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Ele e Jorge Soros são carne e unha. Sei. É um negócio impressionante. Tudo que não presta... Olha, a merda atrai a merda na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso que descobriu foi Isaac Newton, né? E até hoje isso continua sendo provado. Tá aí mais um exemplo. E ele tá engajadíssimo nesse negócio dessa campanha do desarmamento aí, nessa coisa aí, né? Você vê que ele é... Pois é, esse negócio de desarmamento, todo mundo sabe que isso é uma fraude. Essa semana veio mais aquele cérebro, né, esplendoroso, que é o Dr. Cristóvão Buarque, propondo uma lei do desarmamento que proíbe totalmente a venda de armas em todo o território nacional, né? Escuta, mas alguma vez o pessoal do PCC, do Comando Vermelho, das FARC, precisou comprar arma em loja? Porra, o que, que é isso? Está mais que provado que a quase totalidade dos crimes são feitos com armas ilegais. Não dá nem para você fazer crime com arma legal, por quê? Eu lembro que no último ano que eu morava aí no Rio de Janeiro, né, naquele ano tinham sido concedidos exatamente 2 portes de armas durante o ano inteiro. 2 portes de armas. Agora, tem mais quantas armas o pessoal do Comando Vermelho comprou durante isso. Então, isso é uma fraude, isso é um cinismo. Na Inglaterra, a proibição da venda de armas resultou em quadruplicar o número de crimes violentos, meu Deus do céu. E aqui nos Estados Unidos já se provou 1000 vezes que a cidade onde tem mais gente armada é onde tem menos violência. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, meu Deus do céu. Mas o que eles querem fazer foi o que o Hitler fez na Alemanha. Você desarma os outros e arma a si próprio. Porque a turma, vamos dizer, da elite dominante, da turma do PT, a turma da Corriola, a turma do Mensalão, está armado até o dedo. Aquele que não tem arma própria, ele tem 7, 8, 10, 12, 20 guarda-costas armados, meu Deus do céu. Ora, eu, se eu tivesse 20 guarda-costas armados, eu não preciso comprar uma arma para mim mesmo. Eles não compram armas, eles compram pessoas armadas. Então, inclusive o seu Cristóvão Buarque. É? Então, o seu Cristóvão Buarque, o senhor já foi ministro, já foi não sei o quê, sempre teve segurança armada. Então, o seu lema, seu Cristóvão Buarque, é aquele, eu lembro o livro do Sérgio Brito, o ator Sérgio Brito, ele escreveu um livro que se chamava No Palco dos Outros. E o pessoal ria e dizia que o verdadeiro título era Pau no Cu dos Outros. Então, este, né, é, vamos dizer, o livro de memórias do Dr. Cristóvão Buarque, Pau no Cu dos Outros. E vocês ainda respeitam essa figura, né? O Cristóvão Buarque foi o único debatedor com o qual eu não... O pessoal diz que eu sou sádico, que eu vi batendo em criança. Por esses debates eu humilho os imbecis, coitados, né? Mas o Cristóvão Buarque, ele é tão burro, mas tão burro, que eu fiquei com dó dele. Eu tratei ele bem durante o debate. Eu não disse, né, nada que pudesse humilhá-lo, feri-lo, né? Os outros eu fiz mesmo, machuquei mesmo, e era para machucar, para peidar em cima, cagar em cima, né? Né? Agora... Vem essa anta, né? O Cristóvão Borges dá palpite. O Cristóvão Borges vai pra casa, vai tomar um chazinho, porra. É uma coisa terrível. Agora, aqui nos Estados Unidos, só aí uma pesquisa, 50% da população já tem certeza que os cristãos estão sendo perseguidos. Bom, eu acho que os outros 50% estão demorando muito para perceber o óbvio. Ó, essa semana mesmo saiu aqui entrevista do Jim Caviezel, que foi o ator, aliás, um ator espetacular do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Fez A Paixão de Cristo, nunca mais conseguiu emprego, porra! Hã? O que é isso? Quer dizer, discriminação ostensiva. Agora, enquanto isso, se você está aí pregando comunismo, né? Então, esta semana mesmo teve aí uma manifestação comunista, tá certo? Do pessoal do sindical, com todo o apoio do governo. Quer dizer, esse camarada, ele está fazendo o que o João Goulart fez no Brasil. Quer dizer, você tem a pressão de baixo, que é a agitação, essa coisa. Você tem a pressão de cima, quer dizer, a autoridade espremendo o país, né? Você veja, a política exterior do Obama com relação ao Oriente Médio, ele tem lá um grupo de assessores que só tem gente pró-terrorista, né? Mas é a coisa mais escandalosa do mundo. O cara está aí ostensivamente ajudando a Fraternidade Muçulmana, que é a organização mais anti-americana do mundo. E o cara está lá derrubando governos que são aliados ou inofensivos e botando essa gente no lugar. É claro que isso é crime de alta traição, mas Obama pode tudo, né? Agora, nem tudo está perdido. Por quê? Pelo lado republicano, nessas convenções prévias que tem para discutir, para avaliar os pré-candidatos, né? O sujeito que está saindo melhor é o tal do Kane, que é mais preto que a avó do Obama. E é um conservativo. Ele é até colunista do OneNet deles. É um conservativo de verdade. Né? Então, nem tudo está perdido. Às vezes quer um candidato preto, está aí um candidato preto bom. Agora tem que pegar esse vagabundo, que nem é preto, é semi-preto. Né? Nem isso ele é de verdade. Até isso é falsificado, pô. É? Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. Alô, Olavo, tá me escutando? Quem tá falando? É, Olavo, é Vinícius de Belo Horizonte, tudo bem? Vinícius, tudo bem? Tudo jóia. É, Olavo, antes de mais nada, eu queria agradecer você pelo seu trabalho, que é inspirador. Obrigado. É, eu queria fazer um comentário e depois eu vou te fazer uma pergunta. É, o meu comentário é, antes de mais nada, eu queria chamar os seus ouvintes todos para se mobilizarem individualmente e, se possível, coletivamente, para que a gente faça alguma coisa em relação a essa tomada que os comunistas fizeram do nosso governo. É, em relação ao... é muito interessante um texto, né, uma entidade que tem na internet, que é a Freedom Force International, que ela tem um lema que é muito interessante, que é não brigue contra a prefeitura, né, seja a prefeitura. Então, mas é isso que eu também acho. Fica chorando, exatamente, tá dentro. Tem que ir lá e tomar o lugar do filho da puta, é? Agora, exatamente, os comunistas chegaram ao poder no nosso país porque eles fizeram exatamente isso. Eles tomaram tudo, o legislativo está comprado. O STF é escritório da advocacia do PT, então acabou, não tem mais ordem jurídica, não tem mais nada, não tem uma constituição. Então aí é o momento da Força Armada intervir, por quê? Forças Armadas são, pela Constituição, eles são os guardiões da Constituição. Eles têm a obrigação, tá certo, de defender a Constituição. O que estão fazendo? Estão lá puxando o saco e dando condecoração para tudo quanto é terrorista, filha da puta. Né? Então, perderam a vergonha. Então, meu filho, acabou. Porque sem apoio de Força Armada, vocês não vão fazer nada. Nada. A população ela tem que tomar atitude também, Olavo, e fazer a sua parte de levantar a cabeça, tirar a cabeça da... Fazer alguma coisa. Pode tentar alguma coisa por via judicial. Por exemplo, eu sempre disse, esse pessoal que espalha mentira contra as Forças Armadas, né, tinha que ser processado um por um. Né? Mas os comandantes das Forças Armadas, é tudo aquele bando de boiola, nunca quis fazer nada. Tá certo? Então, agora, vamos dizer, vão fazer o que fizeram na Argentina. Vão prender todos os generais que nonagenários e vocês vão todos ficar quietos, como sempre ficar. Agora, por via judicial, ainda é possível fazer alguma coisa. Se você descobrir juízes honestos, você vai atrás, né, ajunta as pessoas, faz. Por exemplo, tem que ter uma comissão de pelo menos 100 advogados, né, estudando todos esses crimes e promovendo a perseguição judicial de cada um, meu Deus do céu. Esse negócio da aliança PT-FARC está mais do que provada. O Lula presidiu a Assembleia do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda do lado ali. E um disse, nós não temos nada a ver um com o outro. E o que é isso, porra? Quer dizer, como é que o partido governante se alia com organização criminosa? É, que, por sua vez, está aliada com organizações criminosas locais, como o PCC, Comando Vermelho, e ninguém toma providência? Pensa bem, o que é um crime de corrupção comparado com isto, que implica a morte de milhares de brasileiros, meu Deus do céu? É um governo mais corrupto. Não é governo corrupto, é governo assassino. E que ainda tem a cara de pau de falar do tempo da ditadura. Você veja o índice de criminalidade no tempo da ditadura. Era nada. A criminalidade no Brasil começou com essa porra dessa Constituição de 88, feita para favorecer bandido, né? Feita por aquele louco daquele doutor Ulisses Guimarães, que vivia a poder de psicotrópico, né? É um velho babão mesmo, tá entendendo? E que sempre foi servo puxa-saco da esquerda. Aí fez a Constituição para isso, mas mesmo dentro dessa Constituição ainda há elementos para defender a ordem jurídica, né? Então, mas as Forças Armadas parece que já abdicaram da sua missão constitucional. Então, olha, resta esse último recurso. Por via política eleitoral, esqueça, porque custa muito caro, né? Então, por exemplo, você para constituir um partido político no Brasil, você veja o pessoal desse partido federalista que está há 30 anos tentando montar um partido. Olha, as pessoas no Brasil são muito teóricas, muito vivem muito no mundo das ideias, são tudo platônicos, tá entendendo? Então tem que, vamos montar um partido político. Então aparece o jeito, tem aqui um projeto de constituição. Eu digo, meu Deus do céu, a política não são ideias, meu Deus do céu. A política é disputa de poder pessoa a pessoa. Vocês não têm que destruir ideias, você tem que destruir carreiras, reputações, cargos, tem que tirar pessoas de cargos. E isso é fundamental, né? Então, o único jeito de fazer isso é por via judicial, já que as Forças Armadas abdicaram mesmo. Ok, tá certo, Olavo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O esquema é o seguinte, eu queria fazer... Teve um programa seu anterior que você falou sobre se a gente quisesse, tipo, fazer alguma coisa em relação ao imposto de renda. Eu queria mais informação a isso, se você pudesse. Em relação ao candidato americano Ron Paul, se você pudesse falar um pouco sobre ele também, desde já agradeço. Obrigado. Olha, o Ron Paul, em negócio de política interna, ele é muito bom, mas ele não entende nada de política internacional, nada. Ele é um caipira, coitado. É? Então, essa ideia de que, não, os Estados Unidos têm que se retirar e cuidar de seus próprios problemas. Digo, mas isso é absoluta loucura. Você veja, o outro lado, o tal do projeto eurasiano, vocês pensam que o projeto eurasiano é uma coisa que tem na cabeça do professor Dugin? Não, o projeto eurasiano está montado. Olha, eu vou ler aqui para vocês, talvez não haja mais tempo de fazer mais nada, eu vou ler aqui para vocês um pedaço de artigos que foram publicados e que depois foram juntados no livro Vladimir Putin e a Eurásia, pelo escritor romeno-francês Jean Parvulescu, que é um íntimo amigo e colaborador do professor Dugin. O artigo foi escrito em 2004. Ele diz: o verdadeiro centro de gravidade da atual política planetária no seu conjunto se encontra, na realidade, na Europa e concerne aos atuais esforços de integração imperial europeia em torno do polo franco-alemão e de suas relações com a nova Rússia de Vladimir Putin. É o projeto ainda relativamente confidencial em curso de realização do eixo transcontinental Paris-Berlim-Moscou. A atual grande política europeia é uma política fundamentalmente conspirativa, porque todo o conjunto de suas opções operativas maiores se passa na sombra, protegido por dispositivos especiais de despistamento estratégico e desinformação, visando a desviar a atenção dos Estados Unidos da marcha dos acontecimentos e mantê-los longe da verdadeira realidade, do alcance decisivo do processo de integração imperial europeia em curso. Parênteses. Esse esforço de desinformação funcionou para caramba. Você pode procurar em todas as revistas, todos esses vagabundos desses analistas estratégicos americanos do Foreign Affairs, das universidades, você nunca vai ver o nome de Alexandre Dugin ou Jean Parvulescu. Nunca. Eles não estão sabendo de nada e não querem saber. Eles querem continuar afagando, né, a Rússia, a Alemanha, a França, como se fossem aliados. De maneira a que a realidade revolucionária imperial europeia não arrisque passar por uma provocação abrupta aos Estados Unidos. Então, nós vamos montando aqui uma aliança internacional transcontinental, que é assim: França, Alemanha, Rússia, China, né, e países islâmicos, tudo para cercar e acabar com os Estados Unidos. Diz ele aqui que tão logo esta aliança esteja pronta, os Estados Unidos serão imediatamente reduzidos à condição de potência de segunda ou terceira classe. Isso já está acontecendo. A coisa já está montada desde 2004, meu Deus do céu. É? Então você vê em que mundo nós estamos vivendo. O que é que esses caras nos prometem? Né? Quando você lê lá as doutrinas, você vê, outro dia me aparece alguém dizendo, não, mas eu ouvi dizer que o Alexandre Dugin já não é mais influente, etc, etc. Faz parte desta mesma operação de desinformação, meu Deus do céu. Hã? O sujeito está lá, né? Armando a piroca e dizendo, não tem piroca nenhuma aqui, eu sou até broxa, né? É um negócio terrível, porra. Então, o professor Dugin está no centro dos acontecimentos. Este plano eurasiano, ele já existe. O plano eurasiano foi formalmente acabado em 1921, mas inspirado em fontes que vinham desde muito antes, né? E que começa não é só na esfera da geopolítica, com Haushofer e outros, começa com Madame Blavatsky, né? Madame Blavatsky era uma agente russa encarregada de fomentar o esquema eurasiano, né? Então, eurasiano significa Europa e Ásia, tudo junto contra os Estados Unidos. E aqui os americanos pensando que não está acontecendo nada. Estão lá fomentando, né, revoluções anti-americanas na Líbia, no Afeganistão, na casa do caralho, porra. Então, numa hora dessas, quem você tem na presidência dos Estados Unidos? Um traidor, um servo da Aliança Eurasiana, um servo secreto da Aliança Eurasiana. E o que, que a Aliança Eurasiana nos promete? Sim, já. Eles dizem claramente, o Ocidente é o liberalismo e a democracia. Nós somos a autoridade, a hierarquia. É? Então, é assim, eles prometem claramente uma ditadura mundial. Eles dizem, nós somos a favor da ditadura. Então, todo esse negócio eurasiano, é como disse o Jeffrey Nyquist, é o bolchevismo de direita. É? E está aí montado, já está funcionando, né? E ninguém quer prestar atenção. Então esses caras, vamos dizer, todo esse pessoal conservador, liberal, etc., eles estão fazendo que nem o Bornhausen, né? Quer dizer, o pessoal está lá cercando a casa deles para assaltar, e eles estão lá dentro fazendo festinha, né? E se afagando uns aos outros e assim por diante. Então, diz aqui o Jean Parvulis, por um tempo ainda, né, o eixo Paris-Berlim-Moscou representa a nossa batalha decisiva. Por um certo tempo ainda, a grande política europeia continental deverá, portanto, ser conduzida como uma política de duas identidades, uma falsa política visível e uma realidade revolucionária em ação invisível. Então, você vê, este Jean Parvulis, ele é tão entusiasmado com esse negócio, e ele não esconde que a sua admiração pelo Vladimir Putin chega ao nível da idolatria, porque ele diz o seguinte: quem vai conduzir todo esse processo da formação do grande eixo euroasiático é a Rússia, é a Santa Rússia, né? Então diz aí que ele vê no Vladimir Putin não só um de Gaulle russo, mas, atenção, palavras dele, simbólica e inconscientemente, é como uma representação terrestre do Cristo Pantocrator, com seus exércitos, como o Sol de Justiça, Sol de Justiça. Né? Quer dizer que, vocês sabiam disso? Vladimir Putin é Jesus Cristo, né? Exercendo aqui o que ele diz que é um desígnio secreto do imperador. Não o imperador de Viena, mas o imperador dos céus. Então isso aí é evidentemente, com toda evidência, é o governo do anticristo que vai enganar todo mundo. Isso aí é ainda a Rússia expandindo pelo mundo os seus erros, como anunciado na profecia de Fátima. É esse falso cristianismo, é? Quer dizer, você acredita que Vladimir Dugin é cristão? Como é que o cara pode ser cristão e pós-moderno ao mesmo tempo? É? Então, o possível. Tudo isso aí já está montado e já está funcionando no mundo. Nós estamos sendo cercados pelo maior projeto ditatorial da história. E pior, eles confessam que esse projeto tem um sentido apocalíptico. Eles dizem, é o império do fim. É? Portanto, eles sabem que é o último império que vai haver, no entendimento deles, antes do fim do mundo. E se é o último império, que império pode ser, meu Deus do céu? O império do anticristo, porque todos eles confessam que são gnósticos. Todos eles. Né? Então, é um império gnóstico mundial. E pior, dizem que isso é alternativa à nova ordem global maçônica. Né? Eu digo, mas a maçonaria perto disso é pinto, meu Deus do céu. Né? Então, olha, vocês já estão avisados, né? Lá vem aí uma fumeta celeste. Né? Cuidado. Então, por enquanto é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.